Nós já temos aprendido aqui, os líderes têm estudado isso. A célula não é um lugar de estudo bíblico. O lugar de estudo bíblico é na escola de discípulos. A célula é um lugar de relacionamentos, comunhão, para testemunhar de Jesus. Estudamos, tudo que estudamos na célula, a lição, o tempo de oração, é para testemunhar de Jesus e ter comunhão. Esse segundo plano ali, onde está treinamento, escola de discípulos, é galho e seiva. Se você estuda de novo lá o ano da frutificação, você vai se lembrar de que esse período é o período de estudar e orar, galho e seiva, é a estação do inverno, naquela roda do ano da frutificação, estação de inverno. Nada melhor no inverno do que nós entrarmos para dentro de casa. Que coisa boa. Termos comunhão dentro de casa. Isso significa estarmos juntos na escola de discípulos, mas significa estarmos juntos dentro de casa nas células. É o lugar onde nós vemos galhos e seiva. Galhos representa as estruturas que Deus vai te dando para sustentar os frutos que Ele prometeu. Não adianta, Deus não vai dar frutos se não tem galhos rígidos, fortes. E os galhos é aquilo que nós aprendemos de Deus. É o conhecimento do Senhor que vai gerando estruturas fortes na nossa vida. Firmeza do Senhor. E a seiva é a comunhão uns com os outros. Que precisamos ter, eu e você precisamos ter. Não podemos abrir mão disso, irmão. E eu desafio você a mudar seu calendário, a alterar a sua agenda, a pedir ao Senhor que te ajude a alterar as prioridades da sua vida e, no mínimo, experimentar. Senhor, eu vou esse ano fazer uma experiência com o Senhor. Eu vou priorizar essa caminhada com o Senhor e eu quero ver os frutos da minha vida. Se não der, Senhor, eu vou para os meus, para as minhas alternativas. Mas, Senhor, eu vou experimentar esse ano profundamente trabalhar nessa dimensão com o Senhor. Quem entra por essa dimensão, vem a primavera, é pendão e folha, capacitação, proclamação, é o que vemos lá na escola de ministérios, é o Senhor te levantando para frutificar e ser um líder ungido do Senhor. É um desafio para mim e para você, irmão. Vidas salvas. E está muito claro, não tem power, poder, dínamos, testemunho, se não houver o fluir da água. Consegue ver a caída da hidrelétrica? A água jorrando, jorrando, jorrando, jorrando. E a energia pulsando, irmão. É assim comigo e com você. Muita gente que está fraquinho, está a vida inteira, aquela coisa. É porque não jorra água, não jorra água. Então tudo é muito, muito apagadinho, é vela fraquinha. A vida tudo assim, tudo é minguado, tudo é... O Senhor está te capacitando para deixar a água jorrar, jorrar água. É estudo, é palavra, isso é a escola de discípulos. Porque haverá luz em abundância, energia em abundância na sua vida, nos seus relacionamentos, sua família, seu casamento. Trabalho, frutos do Senhor na sua vida. E isso não acontece se nós não nos dispormos para o Senhor. Senhor, eu não quero fazer da célula. Ah, eu não consigo. Ah, olha, eu não posso. Olha, eu até gosto, mas assim, sabe o que é? Eu já estou indo ao culto. Irmão, nós estamos sendo mais do que claros aqui. Vir a culto não gera crescimento a ninguém. Você pode passar no vestibular, entrar para a faculdade, ir todos os dias para a faculdade, sentar no banquinho da praça e ficar lá até terminar a aula e ir embora durante 4 anos e você não se formar. O tempo vai passar. Você pode até estar dentro da sala de aula todos os dias, sentadinho, bonitinho, ouvindo, mas se não estudar, você não vai se formar. O tempo vai passar e você não terá emprego, você não terá recurso, você não terá frutos nenhum. É assim, de igual forma, no reino de Deus. Eu e você precisamos nos aprofundar na palavra para que a água jorre, para que eu me forme, para que eu seja cada dia mais graduado pelo Espírito do Senhor no conhecimento da graça e do Senhor Jesus Cristo, para que haja energia, power, vida. E isso significa que outros serão alcançados pelo seu testemunho e se converterão a Jesus. nós temos dois desafios. O primeiro desafio é começarmos a escola de discípulos. E nós estamos trabalhando, eu sei que é o Senhor que tem nos dirigido nisso, de tal forma que o irmão que não pode durante a semana, pode domingo de manhã. O irmão que não pode domingo de manhã, pode durante a semana. Então você tem a oportunidade, ou na quarta noite, ou no domingo de manhã, e alguns que querem, tanto na quarta quanto no domingo. Nós temos muitos irmãos que participam dos cultos na quarta e participam dos cultos no domingo de manhã, poderão continuar participando do mesmo jeito e vão crescer abundantemente. Alguns que precisam dividir a sua semana de outra forma, têm a quarta-feira livre para outras atividades, mas participa no domingo pela manhã da escola de discípulos. Aqueles que precisam estar com a família no domingo de manhã, têm a quarta noite para participar da escola de discípulos. Irmão, a minha palavra, o meu desafio é que isto se tornará algo imprescindível de prioridade na sua vida. Nossa caminhada como pastores com você nesse ano de 2008 será em função da escola de discípulos. Nós vamos caminhar com você, nós vamos ver a sua vida, nós vamos caminhar e pastorear e abençoar e colher os frutos e testemunhos através da escola de discípulos. E isso vai gerar frutos na sua vida, na célula, testemunho, gente que vem. E, irmão, pode ter certeza, a abelha não pensa duas vezes quando vê açúcar. Ah, não sei se eu vou, se eu não vou. Ah, não sei. A abelha vem na açúcar. Assim é a vida de um perdido quando encontra luz. Alguém perdido, quando vê luz, não tem dúvida, vai em direção à luz. Quanto mais eletricidade, quanto mais água, quanto mais poder, mais luz na minha vida, na sua vida. E pode ter certeza, eles virão buscando luz na sua vida. Não é naquele conceito da religião, não é na igreja lá, é na minha vida e na sua vida, porque nós é que somos a igreja. E eu estou ministrando sobre você, irmão, porque eu estou convicto de que assim como tem sido na minha vida, na vida de milhares de outros irmãos, também será na sua vida. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Feche os teus olhos, ore ao Senhor nesse momento. E nós vamos buscar do Senhor um tempo de uma aliança com o Senhor. Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo. Não apenas de me esforçar para vir na escola do pastor. Senhor, a minha aliança não é essa. A minha aliança é, eu decido pessoalmente tomar como prioridade da minha vida, nesse ano de 2008, estudar toda a matéria dessa escola, que é a tua palavra, a Bíblia, a doutrina bíblica que fundamenta a minha vida em todas as áreas. Eu tomo essa decisão. Prioridade número um da minha vida. Eu posso negociar, eu posso trocar qualquer outra coisa, mas o meu estudo na escola de discípulos se tornará a prioridade da minha vida, mais importante do que a faculdade, mais importante do que a escola, mais importante do que dinheiro, mais importante do que trabalho, Senhor, será nesse ano. Eu não vou deixar de trabalhar, eu não vou deixar de estudar na faculdade, eu não vou deixar de fazer as outras coisas, porém, a escola de discípulos será a minha prioridade nesse ano, Senhor. E eu verei os frutos, eu verei isso acontecer na minha vida, a água jorrando em abundância, a água é a tua palavra, jorrando em abundância na minha vida. Segundo aliança, segundo pacto que nós queremos estabelecer diante de Deus, é a vida em célula. Você terá oportunidade, nós já temos apostila, nós temos ministrações que te ajudam a entender mais sobre o que é a vida em célula. Não aquela estrutura ou estratégia de crescimento ou de igreja, ou de reunião, ou de estar na casa de alguém, mas a forma abençoada que Deus me dá para testemunhar de Jesus e levar vidas a se converterem. Se hoje eu vou na casa de um irmão, vai chegar a hora em que será na minha casa, e a minha casa será um lugar onde todos no bairro saberão, ali entra gente e sai abençoada. Segunda aliança com o Senhor é um propósito firme de fidelidade no testemunho, na vida na célula, na comunhão com os irmãos e em ganhar uma vida para Jesus nesse ano. O Senhor me levará a ganhar uma vida nesse ano. E tem que ser muito rápido, Senhor. Eu não quero esperar dezembro. Eu quero que seja rápido, porque se funcionar, se vier essa vida, eu quero dar mais fruto, porque o Senhor diz que é fruto em abundância. Você pode orar ao Senhor. Você quer estabelecer com Ele uma aliança. Senhor, o Teu Espírito me capacitará. O Teu Espírito me dará domínio próprio. O Teu Espírito me dará fidelidade. O Teu Espírito me dará determinação, firmeza, fidelidade, Senhor, para estudar a Tua Palavra, não apenas frequentar uma ideia, mas estudar a Tua Palavra. E o Teu Espírito me capacitará a ter comunhão íntima com o Senhor e frutificar na vida de célula. Se você quer dizer isso ao Senhor numa aliança, estabelecendo uma aliança com o Senhor, fique de pé. Diga, Senhor, eu estabeleço essa aliança com o Senhor. Eu creio no que está sendo proclamado nesta igreja. Eu creio no que o Teu servo está dizendo, Senhor. Eu vou frutificar, Senhor. Não será uma coisa mágica que vai acontecer, nem é uma expressão da religião de pensamento positivo, de incentivo. Não, Senhor. É algo real que vai acontecer. Portanto, eu vou me preparar. Eu mesmo serei a panela, a condição do Senhor derramar a promessa. Levante a tua voz e diga isso a Ele, irmão. Senhor, eu me coloco em aliança contigo. Eu me coloco em aliança com o Senhor. Senhor, e eu estou estabelecendo um pacto, uma aliança de um ano com o Senhor. Isso é muito pouco, Senhor, na minha vida. Isso é muito pouco. Porque eu creio que o Senhor vai trazer frutos como eu nunca vi. Eu quero isso na minha vida, Senhor. Eu quero estudar. Eu quero desenvolver interesse, prazer, gosto, alegria. Eu quero começar a ver os frutos e me incendiar mais ainda, e me aprofundar mais ainda, e crescer no conhecimento da graça e da Tua palavra, Senhor. Eu quero isso. Levante as Tuas mãos e levante a Tua voz, irmão, ousadamente. Levante as Tuas mãos e levante a Tua voz, proclamando: Senhor, eu estou proclamando na autoridade do Teu nome que uma aliança contigo na escola de discípulos, na vida da célula, Senhor, e o Senhor me tem disponível, vulnerável, para executar o que o Senhor quiser, a fim de que nesse ano se cumpra a Tua palavra, haverá fruto em abundância, Senhor. Eu me levantarei na Tua presença como um líder, um servo, um discipulador, um obreiro, um ungido, cheio do Teu Espírito, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um filho, um empregado, um patrão, cheio do Teu Espírito, Senhor, para testemunhar ousadamente. Aquilo que está escrito na Bíblia, eu verei de fato na minha vida. Uma árvore frondosa junto a ribeiros de águas, que no tempo certo dá o seu fruto e as folhas nunca caem, Senhor. Nunca fica feio, nunca fica esquisito, nunca fica seco. As folhas nunca caem, sempre viçoso, sempre cheio de vida, de alegria, para cada estação gerar mais frutos. É isso que eu quero para a minha vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos isso, Senhor. Ajuda-nos na mudança da agenda semanal. Ajuda-nos, Senhor, na prioridade, Senhor, daquilo que verdadeiramente trará resultados no Teu reino. Ajuda-nos, Senhor, na caminhada de fé, Senhor, nos passos de fé. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus, nós Te oramos, Senhor. Dê a mão ao seu irmão e ore por ele. Interceda por ele, diga: Senhor, eu quero fortalecer meu irmão em oração. Será um ano, Senhor, de muito fruto na minha vida, através da minha vida. Conta comigo, Senhor, mas abençoa meu irmão. Eu profetizo sobre meu irmão, eu proclamo sobre meu irmão crescimento, a abundância da Tua presença, vitória, despertamento, Senhor, sabedoria, entendimento. Senhor, que o Teu fogo nos incendeie, que nós corramos esse ano, Senhor, celebrando mais uma vida, mais uma vida, mais uma vida, e quando terminarmos, Senhor, nós não poderemos nem estar nesse lugar, porque não comportará o número de pessoas que o Senhor nos dará nesse ano. Em Teu nome nós declaramos isso, Senhor. Vidas que precisam de libertação, de salvação, e o Senhor vai me usar, vai usar meu irmão aqui ao meu lado, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Não pare de orar, interceda, caia por terra, Senhor, tudo aquilo que impede, toda esquisitice, todo comodismo, toda apatia, Senhor, toda religiosidade, cai por terra na vida do meu irmão, na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Todo conceito de religiosidade, Senhor, todo paradigma, Senhor, que precisa ir embora, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Todo bloqueio do maligno, todo medo, todo constrangimento, toda timidez, Senhor, tudo que impede o Teu mover, cai por terra na minha vida, na vida dos meus irmãos. E nós proclamamos, Senhor, o Senhor nos tem numa aliança para a escola de discípulos. Vai jorrar água abundantemente, porque a Tua palavra diz que de nós fluirá rios de águas vivas. E o Senhor nos terá, Senhor, em inúmeras outras casas, em inúmeros outros lugares, nas células espalhadas, para testemunhar, para levar vidas, para trabalhar em vidas, discipular vidas, consolidar vidas e vê-las crescendo no Senhor, famílias inteiras salvas, transformadas, em nome do Senhor Jesus. É o que profetizamos, é o que proclamamos, e mais do que isso, nós nos disponibilizamos para o Senhor, em Teu nome, Jesus. Em Teu nome, Senhor. Para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus.